November Mike, alinha e mantém na 1-0. Alinha e mantém na 1-0 com November Mike. Mike, Papa Mike, no solo aos 2-6, libere a direita e chame o solo 121, decimal 9. Pode retornar para liberar na Fox ou Papa Romeo Mike, Papa Mike? Autorizado, faça o backtrack e libere na Fox. A gente vai liberar na Fox, Mike. Para o táxi com nós dois, 1-0, alterna Fortaleza, 3 horas e 30, autonomia POB 102. Bruno 260, autorizado táxi à direita via Juliette e Alfa até antes da Taxiway Delta. Até lá na minha escuta, reporte antes da Delta, o Bruno 260. Juliette e Alfa antes da Delta, reportará agora no 260. Fala o Papa Romeo Mike, Papa Mike e Livrão na Fox, não sei escutando. Mike, Papa Mike, confirme o pátio destino. Pátio 3. Gente, está autorizado, Alfa, Kilo, pátio 3, o Mike, Papa Mike. Alfa, Kilo, eu, pátio 3, o Mike, Papa Mike. Atinge o nível 030. Sétimo até o 030, o Romba 25. Romba 25, mantendo 030. Rua 25, curva esquerda para 090, limitado pelo custo do localizador, desça 2.000 pés, ajuste 10 no meia. Rua 25, curva esquerda para 090, limitado ao custo do localizador, descendo para 2.000 pés. Confirme a proa pro Romba 25? Proa 010. Ok, frente, Romba 010. Pra Delta, agora 260. 260, ingresso na Delta, chame Torino, decimal 612, senhor. QNH 10, 16, tenha um bom voo. 18609, obrigado, voo. 020, está livre, Romba 25. Grato, pro 020, Romba 25. É com o November Mike, chama agora o controle Salvador em 119, decimal 8. 19.8, grato. Controle Salvador, é o Papa Romeo, que é o primeiro mais bom dia, vindo da El Transição Coral. Papa Romeo, com November Mike, contato radar, suba nível 100, saída Coral. Afirmativo. Confirme, senhor, modifica a saída para Coral. Saída Coral agora, intercepta e mantém a radial 223 do Salvador. Afirmativo, radial 223. 5, atinge 2 e 10. Gente, agora de último vetor para o localizador, Romba 25. Romba 25. Romba 25 para o localizador, direita para o 070, reporte estabilizado. Direita 070, Romba 25, reportará. Tem 199 decimal 8. 198, muito obrigado, bom dia. Igualmente. Controle autoriza 1700 pés para Romba 25. Desça 1700 pés, ajustado 1016, Romba 25. Romba 25, 1700 pés. Controle, muito bom dia, o gol 1260, passando nível 200 para o 410. Tempo para o controle? É o gol 1260, agora passando nível 2, passando 2600 pés para 410. Ah, ok, ciente, o 260. Sobre o mantenha 410, sai da PUC. Sai da PUC, 410, 1126. Roma 25 estabilizado no localizador. Roma 25, complete LS em glide, chame torre 11860. 11860, Roma 25. Torre Salvador, Roma 25, estabilizado no ILS. Romba 25, autorizado pouso, pistão no zero, o vento é de 170 graus com 15 nós, os primeiros 1.200 metros estão indisponíveis. Romba 25, sente. Sierra November, é o Solo Salvador? Papa Romeu Sierra November na escuta do Sol Salvador. Salvador, é o gol 1777, bom dia, informação uísque, autorização por seguro. Informação uísque correta, senhor, qual nível para o por seguro no 777? É o 340. Bem, 7340, será coordenado, provável subida Gole transição, correção, provável subida Dael transição Diner, aguarde coordenação no 777. Ok, Dael Diner, a gente copia o que vier aí, se não tiver o 340. Ok. Rumba 25 no solo aos 37, libere a direita, chame o solo, 121 decimal 9, Rumba 27. Rumba 25, solo 121 decimal 9. 777, pronto para cota? Pronto, cota. Voo no 777, Salvador para Serra Bravo, Papa Sierra, nível de voo 340 autorizado, superior whisky 50. Decola da pista no zero com curva à direita, saída da El, transição de NER, controle 1 no 9 decimal 8, transponder 5037, gol 1 no 777. Porto seguro, 340, upper risk 50, decolando da 10, curva à direita na Dael de NER, 119.8, controle 5037, 1 no 777. Cotejamento correto, gol no 777. Portão 04, chame quando pronto para o posicionamento, senhor. Chamaião no 777. Fala Salvador, Rumba 25. Rumba 25, prossiga. Rumba 25, pousou, solicito o ingresso na taxiway Alfa para bate militar. Gente, Rumba 25, tem táxi aprovado via Alfa e Delta. Reporte quando ingressando na Delta, senhor. Rumba 25, reportará na Delta. O Rumba 25 confirmeu, Força Aérea 2299? Afirmativo, Força Aérea 2299. Gente, graças, senhor. Interseção Delta para cruzamento. Rumba 25, chame para o cruzamento Torre 1 no 8 decimal meio, senhor. 1 no 8 decimal meio. Torre Salvador, Rumba 25 na interseção Delta para cruzamento. Rumba Comando 25, autorizado cruzar ao 0 para o pátio militar. Comando 25, autorizado cruzamento. Salvador, Azul 4060, bom dia. Em contato com o Centro Recife, 160 para o nível 150. 060, via mar e desça para 2000 pés, ajuste 10 no meia. Via mar e 2000 pés, 10 no meia, Azul 4060. Para a coordenação, a final da RNAV da 10, Azul 4060. 4060, voe Serra Vita 366, desça 2500 pés, 1016 o ajuste, reporte final RNAV. Gente, voando Serra Vita 366, 2500 pés, informa na final, Azul 4060. 7, autorizado, senhor, puxa acionamento no portão 4, chame para o táxi. Livre, chama táxi, voo no 777. Papa Romeu, Romeu, Sierra Novembro, na escuta do solo. Para o táxi, gol 1777, POB 121, 3 horas e 17 de autonomia alterna Galeão. Copiado, gol 1777, tem táxi aprovado via Índia, Alfa. Reporte para ingresso no taxiway Delta e transferência para a torre 1 no 8.6, que nega agora 10116, gol 1777. Reporte para ingresso no Delta, senhor. Ok, via Índia e Alfa até a Delta, reporta para transferência com a torre, gol 1777. Salvador, TAM 3191. TAM 3191, para o Galeão, qual nível, senhor? 3180, estamos sentindo a UIS, posição 2. Muito bem, ao 380, será coordenado, provável subida da EL, transição BLESS. Informação UISC correta, senhora, aguarde coordenação 3191. A sua escuta da EL BLESS. TAM 3191, pronto para cópia? Para cópia, 3191. TAM 3191, Salvador para Serra Brava, Golf Lima, nível de voo 380, autorizado para o Zulu 4, até a posição Toquim, após a Pera Alfa 317. Decola da pistão no zero com curva à direita, saída da EL, transição BLESS, controle 119, decimal 8, aciona 5042, TAM 3191. Autorizado Galeão, Serra Brava, Golf Lima, 380, 3114, até Toquinha, após a Nacional, 314, 317. É Corona 0, curva direita, da Elblast, 1198, transponder 5042, 3191. Protegimento correto, TAM 3191, no portão 2, chame para o posto de acionamento, senhor. Ok, mais 2 minutos, estamos na 3191. Próxima, taxi Delta, Gol 1777. 1777, chame agora para ingresso na Delta Torre 118-6, senhor. Tenha um bom voo. 18-6, uma boa tarde. Torre Salvador, Gol 1777, próxima, taxi Delta. Gol 1777, agiliza as manobras para alinhar e decolar da 10. Autorizado, o vento é de 180 graus com 10 nós. 180 com 10, livre decolagem. Ok, livre alinhar e decolar na 10, agilizando o Gol 1777. Correto. 1191. Autoridade de semana para o táxi, 3191. Solo, Romeu Serra Novembro. Romeu Serra Novembro, pronto para a cópia, senhor. Pronto para a cópia, Novembro. Papa Romeu, Romeu, Sierra November, Salvador para Serra Brava, Serra Papá, nível de voo 400, autorizado, superior Whisky 58. Decolagem da pistão no zero com curva à direita, saída Gole, transição Gonza, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5033, Romeu, Sierra November. Eu entendi, autorizado, São Paulo 400, via para o Whisky 58, decola da 1 no 0 com curva à direita após Gole, Gonza. 1198, controle de saída e 5033 no transponder, Romeu Serra November. 5033, cotejamento correto, Romeu Serra November. No pátio 3, chame para o acionamento, senhor. Chamará para o acionamento. Apenas confirmando o telefone para uma DLA, seria o 1349. Eu irei confirmar aqui, senhor, já volto com a informação, um momento só. Obrigado, bom dia, Gol no 777. Bom dia. Controle, bom dia, Gol no 777. 12 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Livre pouso, pista no zero. Deslocado 1.200 metros, o 4060. Muito obrigado. 77. taxista 31 91 84, a bordo, 4 horas, Serra Bravo, Kilo Papá. Copiado, senhor. Tem táxi aprovado via Índia e Alfa, que nega agora 10 16. Chame para ingresso na Taxway Delta para transferência de comunicações com a Torre Salvador em 1-86, senhor. Então, 3-1-9-1. O entendido, Índia Alfa, ajustado no 0-1-6, aguardando na Delta para transferência com a Torre, graças, 3-1-9-1. Salvador, deu F7-6-7-4-0. Web 6740, chegada a mar e desce via para 2000 pés. Via para 2000 pés, tente dar o uísque. Ajuste 1016.